milhas, 25 milhas do Gás Salvador. Após cancela, prossegue visual meu país. A decola da 17, com curva à direita, na subida Arbor, após direto. Aciona 5173, controle 119.8. Agora tem a data para o acionamento táxi, chama 208-95, altímetro no 0 no 4, tem um bom voo, bom dia. Do papá, a porta na taxa e papá, o ajuste 1014. Número 2-1, acende a identificação, deixa a via Ponce para 4 mil pés, 1-1, 0-1-4. Obrigada. 0 aprovado, via Perzolo 2-1, até UTG, uniforme Tango Golf Índia Romeu e UTG, após prossegue na Perzolo 1-5 até Mudol. Mike, uniforme Delta Oscar Lima, mudou, após prossegue na Perzulu 3-0 e após conforme rota do plano, rota 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5162, controle 119.8. Zero autorizado, via Perzulu 2-1, UTG, Perzulu 1-5, mudou, Perzulu 3-0, Sorocaba, Peralta 3-1-0, Orana. Decola da pista 10, saída Arbor, transição Elefa, 5162 de transponde, controle 198, 3359. F4359, portão 4, filme pronto, pushback. Tamara. Solo gol 9075, ponte 5, pushback, acionamento. Guarde mais 2 minutos para iniciar gol 9075, número 2 no setor. 2 minutos, gol 2075. Autorizado, ele é a pista 1-0, reporta estabilizada, PLH 1-0 no 4. 2 mil pés, autorizado, LS, 3, 4, 4, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 os 4450. November Alfa autorizado ao final da nossa seta, fazendo autorização de pouso. Espera autorização de pouso aqui, November Alfa. Valeu, inicial pushback, chame táxi. Chamar a táxi, tô 9075. Delta Papai confirma pronto? Tô aqui, ó. Ele está tentando possível estrela estabelecida em Praia da Azul, PV decolagem 17, vento 100 para 09 metros. Ah, meu Deus. Segunda direita, via Índia Alfa, ponto espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, bom voo, gol 9075. Índia Alfa, ponto espera 895, com 1 no 0 no 4, gol 9075. Também a matriz ingressará a parte principal, seguirá o Boeing 737 da Gol, número 2, ponto espera via Índia Alfa, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1 no 0 no 4, bom voo, tá 3663. 14, segue o TAR 2895, TAR 3663. Alô, bom dia, Azul 4450 da Azul. 4450 da Azul, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 4450. Tendo entrado agora. Interessante, eu não aguento não, não continue agora a autorização de pouso. Aguardar a autorização de pouso. Para nível 040. Ah, bom, 040. Mantém a posição, né? Gol 907. Mantém, 907. Tô, aguardo autorização, tá 359, precisando mais 2 minutos. Aqui, aguardando. Sim, uns 43, acho que na frequência livre. 989, livre pouso, pista 90, Ventura 00, grau 099. Livre pouso, 989. Do lado, portão 3, 4, 4, 5, 0. Azul 2770, Mate 3, posição 4 Lima, ciência da informação Juliette, autorização para Porto Seguro. Guarde com a número 3. O 2770 prepara a subida da El Coral. Da El Coral, muito grato, aguardando. Boa noite, da Índia, muito obrigado. Sou o número 48, essa é a identificação do Savia Mari para nível 060, PNH1094. 060. Autorizado LF2, reposto no 0, reposto estabilizado, Goiânia 1621. Ok, autorizado em LF X-Play. Vamos lá, estabilizado, Goiânia 1621. Canal 6250, informo o tráfego a 12 horas, 6, 7 milhas, o Charlie 310, uma descida para 1000 pés, cruzando 2000 pés agora. Via Delta Papá, continua descida para 1000 pés, frequência livre para coordenação. Confirme estimado para pouso. O 41 até Otone, Oscar Tango Oscar November India, Otone, após interceptar Upper Golf 449 até Zulu Yankee, após prossegue na Upper Golf 443 até Charlie Bravo Charlie, e após conforme rota do plano de voo, decolando a 17 com curva esquerda, subida Momo, transição Eslum, Eco Sierra Lima, uniforme Mike Eslum. Aciona 5, 4, 1, 6, controle 1, 9, decimal 8. boa. Voo 9075 com passadar na decolagem, suba via Arbor para 340. Arbor 340, 9075. Channel 6250, deixa para 2000 pés, NH1014, autorizado ali a 76, aplicando 0 a pés habilizado. Voo 621, estabilizado em LS. Voo 621, chame a torre 198.95. Voo 198.95, boa, até mais. Canal 6250, reduz a sua velocidade para 1909. Já está batendo 1980. Canal 6250, reduz a sua velocidade de aproximação. Reduzindo 250. Zona continua aproximando, está aguardando a pista livre. 1920. Canal 6250, 767 do Totem, poderia repetir a saída, por gentileza? Lima, uniforme, Mike, ex-lumbo. Decimal 95, com ajuste de altímetro 1014, November 767, Delta Tango. Fogo autorizado, pistão 0, vento 1, 00 graus, 099. Autorizado pouso 1 no 621 e parabéns pelo Dia das Mulheres. Muito obrigada. Zero autoriza da El. Pouso 2000 pés, não autoriza da El. Proje da El, são 3663. Zona 648, deixa para 2000 pés, NH1014. 3000 pés, 1014, por 648. Para o nosso pushback, só para eu passar aqui para os passageiros. Livre pushback, chame táxi, 2770, aguarda a copa. Sim, Matheus, iniciando pushback, aguarda a copa, é o 2770. É 311, cópia. Receia. 311, Guarulhos, 360 aprovado, peso 10 até Piraí, Papai Alfa Índia. Após direto, Umbad, uniforme Mike Bravo Alfa Delta, Umbad. Após prossegue, peso 44 até Pagog. Papa Alfa, Golf, Oscar, Golf, Pagog, após conforme rota. Coluna 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5407, controle 119.8. Canal 6611, atualizado Guarulhos, nível 360, Delta, Zulu 10 até Piraí, após Umbade, intercepta Delta, Zulu 44 até Pagog. Decola do 10, com curva direita, pessoa da El, Leda Motiva, controle 198, transponder 5407, chame 6311. Chame 6311, portão 2, chame pronto, chame a chame. Valeu, obrigado. Cinco dois, divisa a liberação da pista via Fox, chama o seu nome 211. Fox 211, Rezano, 621. 22065, agora de copa, prepara da Eula da Motiva. Da Eula da Motiva na pescoço. Autorizado, desvio, 3663, aguarde condenação. X-ray da pista 1-0, rapaz estabilizado. Autorizado LS X-ray, pista 1-0, rapaz estabilizado. Agora no 642. Subi a Golfo 677 até Raíra, Romeu Alfa Índia, Romeu Alfa Raíra, após direto Porto Seguro. Colada 10, curva direita, subida Dael, transição Coral, aciona 5410, controle 119, decimal 8. 200 para Porto Seguro, decola da pista 10 com curva direita no perfil da Dael Coral, Raíra, DCT. 5410 é o código transponder e vai chamar o controle 1198, o azul 2770. Eu vi o Golfo 677 até Raíra, ok? Positivo, Golfo 677 até Raíra, corrigindo 5410 1198. Correto, você está para um táxi 2770? Estamos prontos, sim, senhor. Para o táxi nós temos 24 a bordo, a autonomia de 3:30 alternando vitória. Parte 3, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-4, então bom voo e bom dia, azul 2-7-0. 3, principal, Índia, ponto espera da 1-0, vai chamar 3-19-8, grátis, ó, até daqui a pouco. Daqui a pouco, 18-9-5. 18-9-5. Alfa Juliette, Gourmet 2-1. Qual é a posição, Gourmet 2-1, previsto ao portão 09. Estou com o tráfego em reboque, vai prosseguir parte 3, aguarde para ingresso, parte principal. Perdão, João, 621. É o tanto, é reboque, é o João. Permissão, vai prosseguir para o portão 9, está bloqueando a passagem. Ok. Ultrapassa aqui o colega da Gol, confere. Bem, tá ali, vai pra ponta de espera, via Indy Alfa. Falou. Segunda direita, Indy Alfa. Acima, tio. Falou, Fernando, 250, livrou na costa. 250, via Alfa, processo da Juliette com ingresso. Alfa, da Juliette, 250. Mike FX-Ray, agilizando até a parte 3, reporte alterno do reboque, Mike FX-Ray. Positivo. Estabilidade LS, 1-0, gol 1-6-4-8. 1-6-4-8, chama a torre, 1-8-9-5. 18-9-5, obrigado, Ivan. Oi, Salvador. Bom dia, 1-6-4-8, LS, 1-0, baixado de trabalho. Passagem do tráfego em reboque, ingresso Juliette, portão 9. Ok, Paulo, está em reboque, até o portão cruzado, meio 2-1, obrigado. Olá, Madé, Paulo. Não, 59, decolou 57, um controle, 1-9-8. 19-8-359. Estou em Salvador, muito bom dia, o azul 2770, ponte espera da 1-0. Saída Armor, não sei se pode. 3859, contato radar na decolagem, suba via Armor para 360. Deixa via Armor para 360, seu 389. Para o táxi 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, da Juliette, prevista portão 02, está sendo liberada agora pelo Airbus da companhia. Obrigada. Prossiga após via Quebec, Mike Lima, na Lima, 121, decimal 1. Após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5432, controle 119, decimal 8. Centro, gol 2065, foi autorizado para Guarulhos, 360, virado via Apesolu, até Salmaté. Subida da Coluna 0, curva direita da Euleda Motiva, transponde 5432 e o controle 198. 2065, portão 8, chame pronto, pushback. Já está pronto, gol 2065. Livre 2065, chama táxi. Decolagem autorizada, 120 graus, 089. Iniciando, azul 2770, pista 9. Sai da Cola 01, chame controle 199. 19-8, um bom final de semana. Igualmente. November, Gás, Tango, 67 Delta Charlie, mantém a posição. 767 Delta Tango, mantém a posição. Possibilidade de coordenar junto ao centro, voa proa da posição UTG. Vai de coordenação, tá 359. Aguarda. Controle, bom dia, azul 2770. 2770, contato radar na decolagem, subiu via Dael para o nível 200. Afirmativo, subindo via Dael para o 200, assim que for possível me autorizar direto coral. 4 horas, alterna, Adelio. Vigente 2770. Direto, Coral 2770, muito obrigado. Solicitar 3896, a possibilidade de voar direto zona, com referência. Pode estar aqui, então 3896. Detalhe, obrigado. Máscara do uniforme Romeu, acerta a identificação. E vai manter a posição no através do portão 612 aguardando para prosseguir o táxi. Acho que o principal é manter a posição no 612. Falou, China 6311 para o táxi, 166 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. Direita Índia Alfa, ponto espera 2-118-95, altímetro no 014, tem um bom voo 6311. Ok, direita Índia Alfa, 2-118-95, China 6311. Escusando, observando a passagem do Boeing 737 da Gol, após ingresso via Juliette, portão 02. 7, para 02, após o Gol, 62, escusando. 648 da Gol, segue o Airbus da Avianca via Juliette, portão 1, 01. 01, para o Gol, no 648. O meu contato radar a 43 milhas oeste de Salvador. Subiu para nível 135 inicialmente. Autorizado para o 040, Oscar, uniforme Romeu. Oscar, uniforme Romeu, é autorizado a ascensão para nível 410 na proa do destino. 410, seu destino, muito obrigado. A linha decolar 10, vento 100 graus, 07 mais. A linha decolar 6319. Utilizando nível 190, chama centro Recife, 1288, alterna 1260. 340 aprovado, peso 10 até Pubave, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubave, após prossegue na peso 16 até Belo Horizonte Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo, recolocar 10 com curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva, aciona 5441, controle 119, decimal 8. Da Campinas 340 via Upper do Zulu 10 por base, Upper do Zulu 6 Belo Horizonte, após volta do plano. Escola da EL da Contiva, o transporte 5441 e o controle 119, uma 8 da. Pula direita após decolagem do 4451, portão 3, chame pronto, pushback. Pula direita após decolagem, chama pronto, pushback. 4451. November 767 Delta Tango prossegue, parte principal, Índia e Alfa. Ponto espera pista no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Então, bom voo, bom dia. Parte Índia Alfa, 1295, bom dia. Salve, Mike, tem aqui que ser. Tem que ser, tem duas boxes, suficiente, parte 3, então, bom dia. Grato, bom dia, vamos fazer também. Salvador, bom dia, Chanel 6311. Chanel 6311, contato radar na decolagem, via da El para 360. 7, via da El Alfa 360, pode voar pro de Helena? Após 2 mil pés, autorizado Lisa, Oceaner 6311. Após 2 mil, direto Lisa, Oceaner 6311. 1 mil. 3896, cancelada as restrições em TAP, deixa para 2 mil pés, que é na 10014. Autorizada Lisa, Oceaner 6311, após estabilizada. 2014, cancelada as restrições da carta, pode estar estabilizada na Antivida 10, na 3896. Conforme Romeu, chame centro IC 125.45, alterna 126.85. Decolagem autorizada, 100 graus, 09. Temos decolagem com 2 Delta Tango, ali na antena 0. 27 Delta Tango, decolou 1-3, chama o controle 1-9-2-8. 1-9-8, bom dia, 7-7 Delta Tango. 8-9-6, chama a torre 1-9-2-9. 8-9-5, tá já, obrigado. Rota de Salvador, November 767 Delta Tango, na escuta. November 767 Delta Tango, contato radar na decolagem, suba via Momo para nível 430. 430 Momo, 767 Delta Tango. Bom dia, Azul 9134, centro da Juliette para Aracaju. 9134, bom dia para Aracaju, copio 250. 250, quanto cópia, 9134. 4 Aracaju, nível 250 aprovado, no Brasil 17, decola da 10, curva esquerda, subida Puca e Jamo, direto para Aracaju. Aciona 5430, controle 119.8. Autorizar 250 para Caju, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, atenção e Jamo, é o período 17 do via. Controle 1198, pode ser confirmado o responder? 5430, controle 119.8, parte 3, chame pronto, 9134. 4198, chama pronto, 9134. Alvo 1184. 1184, onde é a informação? Aí, Juliette, para Recife, copiou 370. Recife 370 aprovado, direto ao Palmeiras Uniforme Caju. Após prosseguir conforme a coordenada, 0853 Sierra, 0354 meia dúzia Whisky, e após direto conforme a rota do plano de voo, colada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5443, controle 119.8. E após Caju, conforme o uniforme Caju, irá prosseguir conforme plano uma posição coordenada. É a 0853 Sierra, 0354 meia dúzia Whisky. Já outra? 0354 meia dúzia Whisky. Controle Salvador, o Azul 2770, solicito nível 220 como sinal, preso. Só de coordenação, Azul 2770. Aguarda. Direito, 1-2-1-1. 1-0-9-4, ação de identificação, dessa via chegada Mari para nível de voo 050, PMH-1-0-9-4. Mari para 050, voo 0-0-9-4. 2770, autorizada a ascensão para nível 220, chame o centro Recife na frequência 125, 1, alterna 133, 25. 1-2-5-1-3-3-2-5, lá com o Recife, autorizado 220. Vamos lá, então. Canal 6311, cruzando 1-980, chame Recife, sequência 1-25-1, alterna 1-33-25. Recife 1-25-1, alterna 1-33-25, chame 6311, pode dar. Copia. Copia, 6-2-1. é Kubave, Papai na forma Bravo Alfa Vitor Kubave, após o Pezulu 16, até Belo Horizonte para voltar ao Zulu, após que forma roda do plano de voo, Coluna 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5454, controle 119, decimal 8. Assim, entendeu, 360, São Paulo Congonhas, decola 10, curva direita, da El, Leda Motiva. Eu tô jogando 10, Kubave, eu tô jogando 6, Bravo, até o Zulu. 5454, transponde 198, até o controle, tá bom, 621. Correto, Golo 621, posição 9, chama em pronto, pushback. São 9, chama, Golo 621. Delta Papá. Delta Papá, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatória. Passará na rotatória. Uma 094, com chamada de restrições em TAP, deixa para 2 mil pés, que é legal, 094, autorizado, ele é sexuído, porque o 0 reposta estabilizado. Tem mais 2 mil pés, 094, registrado, não é estabilizado, eu vou 094. Poderia voar agora, eu vou 094. Confirme? É o Rio 98111.

Passa o seu Lost 3-0, confirmando a parte 5. Bom dia. E a direita está na frequência livre. Colocando de novo, 1094. 1094, da final, cheque o trem, torre 1895. 1-0-1-4, telado 295, obrigado, bom dia. Meu 1-4-0, aguarda.